Panorama Agrícola para 30 de outubro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 30 de outubro, terça-feira de lua cheia. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: o que os olhos veem, o coração sente. Na dica de hoje, maracujá contra a ansiedade. No noticiário você confere sementes de hortaliças orgânicas para Santa Catarina. Na entrevista o assunto é leite à base de pasto. E hoje tem professor da terra, Evaldo Roberto, de Bom Retiro, fala sobre os cuidados com o solo. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa, o Ligue 48-3665-5359. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para diminuir o nervosismo, a irritação e a falta de paciência, identifique sempre as causas do problema e procure fazer mudanças. O uso de alguns fitoterápicos, como o maracujá, pode ajudá-lo a dormir melhor e a diminuir a ansiedade. É hora das notícias. A Secretaria de Agricultura e da Pesca reuniu recentemente, aqui em Florianópolis, os gerentes de agricultura das SDRs. E no final do encontro, cada gerente levou para sua região um kit de sementes de hortaliças orgânicas. Outros detalhes com o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues. Bom, na verdade, estamos aqui reunindo os nossos gerentes de agricultura do estado para falar um pouquinho daquilo que fizemos até aqui, nos prepararmos para o novo ano, e automaticamente cada gerente de agricultura leva também um kit de sementes para distribuir, principalmente para associações, para cooperativas, para famílias carentes, para que possam construir a sua horta. São sementes distribuídas gratuitamente pela Secretaria de Estado da Agricultura. É para fomentar esta... Quem produzir em casa, obviamente, vai ter a oportunidade de ter um produto sem agrotóxico. Então é uma contribuição mínima, simples, mas é muito importante também para nós podermos valorizar o trabalho de toda a nossa estrutura e dos gerentes de agricultura que estão lá em cada SDR. Foram entregues para os gerentes regionais de agricultura sementes de hortaliças orgânicas de cenoura, salsa, pepino, feijão de vagem, almeirão, beterraba, rabanete, alface e rúcula. O Seminário Internacional do Leite vai ser a principal atração científica da 4ª Mercoláctea, feira que reúne toda a cadeia produtiva do leite do sul do Brasil e que ocorre agora nos dias 8 a 11 de novembro no Parque da EFAP em Chapecó. O evento envolve mais de 2 mil pessoas com palestrantes da Nova Zelândia, Espanha e Canadá e é organizado pela Universidade Federal de Santa Catarina junto com a UNO Chapecó e a Universidade Federal Fronteira Sul. Paralelo ao seminário, ocorre o Fórum Catarinense da Cadeia Leiteira, coordenado pela Comissão Parlamentar Permanente do Leite da Câmara dos Deputados. Hoje, o leite é o produto agrícola com maior valor global de produção, somando US$ 180 bilhões. É um mercado crescente e exigente. O Brasil, em quinto lugar, tem grandes oportunidades de crescimento no setor, mas para isso vai precisar de maior produção e maior qualidade. Seminário Internacional do Leite, então, na Mercoláctea, de 8 a 11 de novembro, em Chapecó. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Produção de leite à base de pasto teve lançamento de um livro na última Expolages. Quem fala mais sobre este livro é um dos organizadores, o engenheiro agrônomo da EPAGRE, Ulisses de Arruda Córdova. Produção de leite à base de pasto em Santa Catarina. Ele reúne toda a tecnologia gerada e difundida pela EPAGRE para a produção de leite no estado. que é uma produção diferenciada do resto do Brasil. Porque nós temos um alto conhecimento em manejo e implantação de pastagens e também temos um trabalho muito grande com adaptação e geração de forrageiras. E isso faz com que nós possamos produzir leite à base de pasto. O livro em si, ele, na verdade, ele tem 15 capítulos, começa desde a parte básica até a parte de sanitária, passando por todos os processos de fabricação, de produção de leite, aliás. E, com certeza, esse livro ele vai ser uma referência no sul do Brasil para a produção de leite a pasto. Porque não existe nenhuma obra que tenha com esse conteúdo, com essa abrangência e com tantos temas diversificados que interessam os técnicos e produtores de leite. E técnicos e produtores de leite podem obter esse livro aonde? A publicação do livro é um convênio entre a EPAGRE e o MDA. Então, o foco do livro são produtores e técnicos em geral. Não só da EPAGRE, mas técnicos de agroindústria, sindicatos, cooperativas. Esses livros podem ser obtidos, poderão ser obtidos junto aos coordenadores de pecuária da UGT, da EPAGRE. Na verdade, vão ser 10 técnicos do estado que vão estar distribuindo. Porque a distribuição do livro é gratuito, não tem custo, mas é necessário uma assinatura de quem recebeu o livro. Porque nós temos que comprovar a MDA quem recebeu, exatamente as pessoas que receberam esse livro. Perfeito. E a partir de quando o produtor interessado pode recorrer a uma das UGTs da EPAGRE para ter o livro? A partir da próxima semana, porque nós estamos acertando o processo de distribuição. Como é um livro muito volumoso, esse livro ele não, assim, não dá para mandar via malote. Então vai ter um carro da EPAC, vai percorrer as UGTs, deixando tantos volumes por cada UGT. Então, a partir da semana que vem, acho que no meio da semana, já estará à disposição, não somente de produtores, mas de técnicos, mas técnicos que realmente têm envolvimento com a produção de leite, o mesmo é válido para produtores. Produtores, somente produtores de leite poderão receber e somente técnicos que prestam assistência ou pesquisadores que trabalham com produção de leite, a base de pasto, poderão receber. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com Ulisses Arruda Córdova, pesquisador e engenheiro agrônomo da EPAGRE. Fique agora com o professor da Terra. Amigo agricultor, depois da sua família, o seu maior patrimônio é o solo. Cuidar deste patrimônio com amor e respeito é garantia de boa produção, de boa colheita. O solo é um organismo vivo, pois neste ecossistema, nesta casa chamada de solo, existem muitos seres vivos, como minhocas, aranhas, besouros, fungos, bactérias e inúmeras outras espécies. E para que estes macro e micro-organismos estejam sempre presentes no solo de sua propriedade, é fundamental que exista matéria orgânica presente no solo, que é o alimento desta biodiversidade. Uma parceria fantástica, amigo agricultor, são as micorrizas, que fixam o nitrogênio no solo através da fotossíntese das plantas da família das leguminosas, como ervilhaca, soja, feijão. Por isso, sempre faça o consórcio na adubação verde, utilizando também leguminosas. Amigo agricultor, mantenha sempre o solo coberto com uma boa palhada proporcionada pela adubação verde. Evite o revolvimento do solo. Faça a rotação de cultura. Realize sempre a análise do solo. Imite a floresta através do coquetel de adubação verde ou do plantio consorciado de culturas comerciais. Utilize plantas companheiras nos plantios. Amigo agricultor, um solo saudável irá proporcionar saúde para as plantas. Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola.